tem acesso, só eu confesso. Meio discreto, a previsão sobrenatural. Imaginação fértil, mas confidencial. Me diga francamente o que você espera. Se nem sabemos o que o futuro nos reserva. Como quebrar a barreira do indecifrável. Não sou vidente, muito menos um cara sagrado. O lado mítico, não consigo desvendar. Mistérios e segredos que prefiro conservar. Como o brado todo poderoso, eu sou um filho seu. Mas se tudo tem um criador, quem criou Deus? Perguntas como essa ficaram no ar. Prognóstico indefinido, não há como explicar. Razão humana, natureza, a razão cristã. Estou apresentando o segredo da manhã. Concedido a cada um de nós uma escolha. Independente do seu sexo, religião ou cor, seus pecados serão cobrados, disse a grande bíblia. Juízo final, apocalipse, agonia. A minha edição acionou seu histerismo. Talvez o seu futuro está comprometido. Teu particular otário foi subestimado. Quem sabe o passado o condene. Quem deve teme? O livro sagrado estabeleceu. Não atravesse os limites da doutrina. Jamais adultere as leis de Deus. Não matarás, regra principal da teologia. Eu quebro a privacidade, dando origem ao contexto. Nacionalidade, orgulho de ser brasileiro. A ousadia, CX, a encena. Estou apresentando o segredo o do amanhã. Na fronteira de milagres, é agendando um glossário que contém tamanha divindade, cumplicidade de uma crença ao supremo. WP ao vivo em total formalidade, real santo. Eu não despacho medo, não há pretexto. Já me aprofundei recentemente com receio e creio em um destino já escrito anos atrás. O amanhã não me pertence, aliás. Após a morte, para onde iremos? Tribunal do julgamento mal será cobrado. Um júri distinguindo sua displicência da pureza. Há quase 2 milênios, Jesus em nosso reino, memorizando e ditando a salvação. Só aquele que se arrepender será digno do perdão. Capacidade de estar no céu, seja bom. Segredo do amanhã, conclusão. Quando eu crescer, comprar uma casa bem bonita pra nós morar, tá? Se Deus quiser. E eu vou tirar a senhora daqui de favela. Essa é a minha promessa. Ai, meu filho. Vó, continua a história que eu tô aprendendo muito.